Quando a Deus é de verdade, não tem nenhuma mentira doce que faça voltar. Quando o tempo é com ignorância, não vai ser com educação que eu vou perdoar. Eu te falei comigo é só uma vez, eu te avisei, mas ontem eu tava fora. Foi só mentira em cima de Miguel. Agora cê vai ver porque foguete não tem ré. Outra boca do seu olho é pimenta. Não sou meio solteiro, eu sou 880. Cê me lançou na noitada, na barra, o pior que eu amei. Eu vou tirar o atraso das vontades que eu passei. Agora cê vai ver como é ruim ser minha ex. Foi só mentira em cima de Miguel. Agora cê vai ver porque foguete não tem ré. Quando a Deus é de verdade, não tem nenhuma mentira doce que faça voltar. Quando o tempo é com ignorância, não vai ser com educação que eu vou perdoar. Eu te falei comigo é só uma vez, eu te avisei, mas outro tava fora. Foi só mentira em cima de Miguel. Agora cê vai ver porque foguete não tem ré. Cê me lançou na noitada, na barra, agora cê aguenta. Meu beijo em outra boca, no seu olho é pimenta. Não sou meio solteiro, eu sou 880. Cê me lançou na noitada, na farra e pior que eu amei. Eu vou tirar o atraso das vontades que eu passei. Agora cê vai ver como é ruim ser minha ex. Cê me lançou na noitada, na farra e pior que eu amei. Meu beijo em outra boca, no seu olho é pimenta. Não sou meio solteiro, eu sou... Tirar o atraso das vontades que eu passei. Agora cê vai ver como é que cê é minha ex. Foi só mentira em cima de Miguel. Agora cê vai ver porque foguete não tem ré. Segura o refrãozinho de novo, vai. Segura o refrão, João Lucas. Cê me lançou na noitada, na farra, agora cê aguenta. Eu beijei outra boca, no seu olho é pimenta. Eu sou meio solteiro, eu sou 880. Cê me lançou na noitada, na farra, o pior que eu amei. Eu vou tirar o atraso das vontades que eu passei. Agora cê vai ver como é ruim ser minha ex. Foi só mentira em cima de Miguel. Agora cê vai ver porque foguete não tem ré. Obrigado, Berlândia.